encanto, posso gachanto, tem que descer na olaria de Deus. Pra ser vaso, tem que ser banco, tem que descer na olaria de Deus. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová.